maravilhosas e cheirosas. Obrigado pela presença. Sejam bem-vindos ao nosso show e eu espero que vocês possam sair de hoje muito mais apaixonados do que chegaram. Energia, energia! Fala pela lua, lua, lua. Yeah. Vive com quem se apaixonou por alguém. Esse dia aqui, o sabente desse dia, eu não quero que aconteça, então só metade me esqueça. Yeah.

E a cura dos apaixonados. Cadê as mulheres solteiras pra cantar o refrão com vocês? Remédio pra que e amores mal resolvidos, e a mulher que vai chorar. O mundo enquanto separado, sofrendo com o tempo perdido. Olha nós. Liberdade, é minha sua mala. Fico numa silêncio. Não pra ser Me machucar, me machucar.